uma associação que é de bombeiros, mas não é para os bombeiros. Uma associação que serve, uma associação que de bombeiros serve a sua comunidade, defendendo-a, protegendo-a, pessoas e bens, tantas vezes com o risco da própria vida. Por isso, esta associação pode e deve orgulhar-se do seu passado, sabendo que ao encarar o presente com tanta dignidade, está a preparar e a construir o futuro. Hoje não é fácil para a Corporação dos Bombeiros desempenhar o seu papel na defesa e proteção das comunidades em que se inserem. Tais são as dificuldades financeiras e constrangimentos que se abatem sobre estas associações. Associações que, atravessando graves dificuldades financeiras, são ainda obrigadas a funcionar como financiadoras do Estado em fase do pagamento dos serviços prestados à saúde e outros. Associações que debatem com problemas de fixação dos mais jovens nos corpos de bombeiros no ativo, uma vez que estes jovens são todos os dias empurrados para as grandes cidades, condenando ao interior o isolamento e a desertificação. É urgente que o poder político, que os poderes políticos, tendo consciência do importante papel desempenhado pelos corpos de bombeiros, passem das palavras aos atos, acabando com o permanente adiamento de algumas medidas de que há muito se fala, mas cuja concretização não se vislumbra.